Tem uns tipos de relacionamento, parceiro, que é complicado, né? Vê se é o mesmo que eu tô pensando. Aquele relacionamento, ninguém tem coragem de tomar uma atitude e falar, ó, não dá mais. Sabe o que que parece? Ah. A novela das nove. Respire fundo, conte até 10. O que eu tenho pra te falar não é fácil de ouvir. Olha aqui, ó. Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos dentro do meu coração. Hoje vai ser a nossa despedida. Pode te cobrir, hoje não cabe mais. Não vamos ter final feliz igual aos outros casais. Eu não aguento mais fingir se tu amor. A novela das nove acabou, já deu. Não quero mais. Pode voltar pra casa dos seus pais. Eu não aguento mais fingir se tu amor. A novela das nove acabou, já deu. Pode voltar pra casa do seu pai. Vai, tá de cama. Pode voltar. Olha pra ela, Cristiano. Se convida. Olhe pra mim, preste atenção. Desligue a televisão. Aproveita. Aproveita os últimos minutos dentro do meu coração. Oh, hey, hey. Hoje vai ser a nossa despedida. Onde te coube hoje não cabe mais. Não vamos ter final feliz.